Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, espaço semanal na Universitária de conversa à volta dos livros. Esta é a edição número 241. Estamos também a assinalar 5 anos de emissões. António, para esta semana, o que é que temos? Temos que, quase para dizer, que a criancinha que tem 5 anos até gosta de livros e gosta de ler e, mais ainda, até gosta de conversar com aqueles que o escrevem. É o caso da conversa desta noite, com o Renato Fontinhas, o autor de Deuses Enfurecidos, um romance editado pela Saída de Emergência. Saúdes aqui o papel da Saída de Emergência, como uma das editoras portuguesas que apostam nos jovens autores. É o caso de Renato Fontinha, que tem aqui um excelente livro. É o seu terceiro romance, uma excelente história, uma grande conversa. Os nossos ouvintes irão perceber isso, que aí existem outras propostas, outras maneiras de escrever e criar literatura. Um bom exemplo é o convidado desta noite. E mais uma vez, para além dos parabéns à equipa do Livros com Rumo, ou ao próprio Livros com Rumo, apetece repetir: a criancinha gosta de ler e gosta de livros e, acima de tudo, admirar quem o escreve. Boa noite e melhores leituras. Renato Fontinha nasceu em Lisboa em 1972. É licenciado em Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. É autor de 3 romances: Chichen Itza, A Fonte da Juventude, de 2008, e Jacaré, de 2009, ambas edições da Planeta. Mais recentemente editou Deuses Enfurecidos, uma edição da Saída de Emergência. Esta relação entre dois universos, duas concepções e duas cosmovisões completamente opostas, ou pelo menos diferentes, num mundo que era o mundo do Renascimento, que duas culturas se vão confrontar numa espécie de paraíso, o paraíso inicial, que é a floresta da Amazónia, os Andes. Aquilo que é a natureza em bruto, a ingenuidade, por um lado, com os incas e os índios brasileiros, e, por outro lado, a ganância, a exploração, a violência e também, à mistura, um pouco de fé. Boa noite, Renato Fontinha. Obrigado por ter aceito o convite da Livros com Rumo. Já disse na pequena introdução que fiz a este seu último livro, Deuses Enfurecidos, que parte muito deste tipo de relação quase dialética, ou pelo menos a impossibilidade de harmonizar dois mundos, um que está em expansão e outro que fica estupefacto com homens diferentes, culturas diferentes, falares diferentes, pelo menos os dois romances iniciais, um que tinha também o Eldorado, sempre essa obsessão, e o outro o Elixir da eterna juventude, a vida, aquilo que era, ao fim e ao resto, as preocupações essenciais que o homem ocidental tinha perante o desconhecido e aquilo que era o indefinido. Boa noite, António. Obrigado pelo convite. Sim, os três livros concentram-se nesse choque de culturas. É parte dos descobrimentos que mais me fascina. O primeiro, Chichen Itza, A Fonte da Juventude, retrata basicamente o confronto entre Hernán Cortés e os espanhóis com o Império Azteca, No que eles, México, Yucatán, no México, no caso. exatamente, que eles viam como pagãos, adoradores do demónio. Na verdade, é um bocado a visão que se fazia, que tinham de todos os povos que se ia descobrindo, entre aspas, durante esta época de expansão. Os aztecas, especialmente, praticavam o sacrifício humano, arrancavam os corações para oferecer ao Deus, porque achavam que o sol parava se assim não fosse, etc. No Jacaré, também, a ação concentra-se em dois povos, os incas, tanto o confronto que houve entre Pizarro e os incas, que basicamente os espanhóis iam à procura do ouro e os incas tinham muito, e daí o Era a confronto ganância é. que motivava o explorador espanhol, quase ao fim e ao Eu resto. diria que sim, salvo melhor opinião. E depois também o confronto, vá lá, que houve com os índios do Brasil. Esses não tinham não tinham ouro, eram nómadas, praticavam uma agricultura rudimentar, mas o Brasil era rico noutros produtos, o pau-brasil, por exemplo, e acima de tudo tinha muita terra, não é? E então o confronto aí não foi por causa do ouro, mas foi por causa da mão de obra, porque a certa altura decidiu-se fazer plantação de açúcar no Brasil, que era uma cultura que exigia muita, mas mesmo muita mão de obra, trabalho pesado, e a partir daí partiu-se para a escravização dos índios, e depois com todas as consequências que acarretou, que para além da escravidão e de trabalhar em condições desumanas, os europeus trouxeram uma série de doenças que os índios não conheciam, a varíola, a gripe, estas são as duas que eu me estou a lembrar. E foram, de facto, essas, e acabaram por ser quase trágicas para estes povos e estes naturais daquilo que era o novo mundo, designado à época. Sim, dizem, há autores que dizem que essas doenças foram responsáveis por dizimar 80% da população da América, de cima a baixo, portanto, da América do Norte até à América do Sul. Aliás, dizem que quando Pizarro chegou ao Império Inca, já as doenças tinham adiantado, porque o anterior Imperador Inca, que eu não me recordo o nome agora, peço desculpa, tinha falecido precisamente de uma dessas doenças. E o terceiro livro, este que saiu agora, Deus Enfurecidos, também se concentra nessa época, mas desta vez numa colónia fundada na foz do Rio Amazonas, e também retrata... Quis retratar um pouco o que eu penso que aconteceria numa destas colónias, que eram as dificuldades dos colonos iniciais, a vida dos escravos que eram arrancados à sua cultura e transformados em escravos, claro. Os índios, aquela estupefacção inicial com o homem branco, a maravilha que eram as ferramentas que o homem tinha, porque os índios não trabalhavam metal. Também um pouco os jesuítas, que desde o início tentaram protegê-los. Mas vamos já aí agora. O que interessa é estabelecer aqui um fio condutor entre estes três livros que aqui tem. Enquanto que no primeiro é um grupo de quatro amigos que, por uma questão pessoal, uma tragédia em Sevilha, acabam por se ver, pelo menos para fugir a uma perseguição, acabam por ir para o México. No segundo livro, no Jacaré, já começa a introduzir nestas suas narrativas elementos, pessoas, indivíduos portugueses. Se não estou enganado, é um português chamado André, que vai dos Açores, é condenado ao degredo, ou pelo menos supostamente, acaba por chegar a São Tomé, e depois daí é que São Tomé acaba por ser uma espécie de entreposto negreiro, onde tudo depois acabará por desaguar, ou pelo menos a direção final desta gente, a orientação final, é o Brasil. Coisa que neste seu último romance também acaba por acontecer. Portanto, tem a noção que faz a ligação, ou pelo menos começa a haver a possibilidade de se fazer uma leitura de, primeiro, o Império Espanhol, ou pelo menos a Coroa de Castela, a chegar ao Novo México, consequência direta das viagens de Cristóvão Colombo, e depois vem descendo àquilo que interessa neste último livro, Os Deuses Enfurecidos, que diz respeito aos portugueses, apesar de, mais adiante, já iremos também tentar analisar mais ao pormenor este seu outro romance, já com outros ingredientes e outros povos aqui à mistura. Pelo menos foi este o objetivo quando estabeleceu pelo menos estes seus três romances. Os temas foram surgindo um pouco de forma aleatória. Portanto, eu ia fazendo alguma pesquisa e quando achava uma ideia boa e depois conseguia torná-la numa história e depois mais tarde num romance, depois mais tarde tornava-se num romance. A primeira história que eu achei interessante foi a dos Aztecas. E na altura o mundo estava dividido pelo Tratado de Tordesilhas e os Aztecas, o México, a cidade do México, calhava na parte espanhola. Portanto, pareceu-me lógico que os intervenientes fossem espanhóis, basicamente. No segundo, no Jacaré, eu queria escrever sobre os incas e sobre os índios do Brasil. Ou seja, metade na parte espanhola, metade na parte portuguesa. Mas achei, já não me lembro porquê, que os intervenientes seriam portugueses. Todos os intervenientes são portugueses. Mas se calhar o próximo, se calhar todos espanhóis. Acho que há uma grande interligação entre aquela época dos descobrimentos. Os dois países ibéricos. Dividiam, exatamente, dividiam

E essa suposta nova cidade, essa grande cidade do Eldorado, que seria Nova Lisboa, claro, é ficcionado pelo autor e faz muito bem, e depois o Brasil Tucur, onde vários personagens depois, mais adiante, iremos ver cada um deles. Com este puzzle, inicialmente percebeu logo que iria ser manipulado desta maneira e deste modo, em que os franceses, quase como aparecendo aqui como adjuvantes, no sentido em que não são dados nem achados para esta narrativa, acabarão por ter depois muita importância no final, no desenlace, mais ou menos bem elaborado em termos dramáticos. Eu queria concentrar, a minha ideia foi concentrar, portanto, numa única colónia, todos os aspectos que, no meu entender, faziam parte daquela vida. Portanto, o século XVI, os interesses, Francisco I com os franceses a dizer se estas coisas é de todos, porque é que a gente não pode também aqui estar. Portanto, há esse tipo de diálogo entre os vários, alguns intervenientes. Exatamente. Portanto, Portugal e Espanha dividiram o mundo para a consternação das outras nações. São muitos franceses que vêm dizer isso. O sol quando nasce é para todos. Uhum. Eu penso, quis inserir também três ou quatro personagens africanos, uhum. porque acabaram por fazer parte da história do Brasil. Uhum. Os índios, inevitavelmente, estavam lá, os colonos também, os portugueses que foram para lá. Portanto, e depois é toda aquela mistura dos índios e aqueles confrontos e os diferentes objetivos e culturas. E depois também em relação ao Eldorado. O Eldorado era um mito, não é? Que se foi deslocando à medida que era já ali, mas afinal não é ali, então talvez seja mais abaixo e por aí adiante. E na altura achava-se, entre vários outros mitos, que talvez fosse algures ao longo do Rio das Amazonas, algures na Amazónia, assim como outros mitos, por exemplo. Querem instalar o mito das Amazonas, mulheres guerreiras, portanto havia qualquer coisa que obcecava estes homens, todos eles, instalava-se no imaginário coletivo, para além da ganância, para além de estabelecer a expansão do país, também existia qualquer coisa que era o enigmático, o indefinível, ninguém viu, mas existiam narrativas, pelo menos para alimentar e aguçar o interesse desta gente. Sim. Em relação por exemplo, à busca do Eldorado, tem-se que os espanhóis chegaram a encontrar os aztecas e encontraram muito ouro. Encontraram o Inca e encontraram muito ouro. E os portugueses não encontraram nada. Mas queriam encontrar. E então, se não está no litoral, provavelmente estaria no interior. Ainda por cima, tinha havido um espanhol, Orellana, que tinha conseguido descer o rio todo do Amazonas e que diz que viu há muito ouro, pronto, mas que não teve acesso a ele porque eram tribos ferozes, etc. E eles eram poucos e já estavam doentes. E que ao longo do caminho também viu mulheres que lutavam à frente de guerreiros de homens, mulheres bravas que não os deixavam recuar, senão matavam-nos à paulada, e por aí adiante. E, portanto, eles tinham, digo eu, que haveria um pouco de receio dessas tribos, mas que o ouro os impelia a ir por ali à procura dele. Era a grande força motora que animava estes homens. Ao fim e ao resto. Mas nós percebemos, fazendo agora a análise parte a parte deste livro, a África começa exatamente o Império do Congo, o Reino do Congo, homens que acreditam na boa fé dos cristãos, dos portugueses, no caso, não é? E depois são confrontados com aquilo que, independentemente do interesse geoestratégico ou geopolítico da coroa portuguesa, acabam por ser confrontados com a ponta de lança da coroa portuguesa, que são os comerciantes, os primeiros homens que chegam lá, e a única coisa que anima estes homens é, de facto, o lucro. E o lucro mais imediato é responder às necessidades do Brasil emergente à época. Portanto, a escravatura. Vemos que uns homens que estão, fazem exatamente os negreiros que estão em São Tomé, tentam ludibriar estes congoleses, não é? E, ao fim e ao resto, começa logo aqui a existir um choque civilizacional. Um diz que é conde, que é rei, que é herdeiro do trono, mas ele é tratado abaixo do cão. É este retrato de choques de culturas que depois vão animar sempre a história ao longo dos tempos. Em relação ao Congo, os portugueses foram muito bem recebidos, bem acolhidos, e o rei português, o rei do Congo pediu missionários e... Até foi batizado com o nome do, do rei português. Exatamente. E mandou até familiares para, para Lisboa, mas depois, bom, os portugueses queriam... pronto, a história diz que a expansão se deveu à, portanto, à descoberta do caminho marítimo para a Índia, a espalhar o cristianismo. Pronto, eu, isto é a minha opinião, como é evidente. Eu penso que isso está tudo certo, mas dos relatos mais... de relatos de, dos próprios que participaram, dos conquistadores e dos exploradores, parece-me que o que os movia mesmo era enriquecer. E, portanto, eu acredito que a maior parte dos que depois foram para o Congo também queriam enriquecer. E lá o, a riqueza que havia eram os escravos. Mas percebe que há aqui uma ironia neste Cabral, nesta família Cabral que está no Congo, tem uma conotação, se quisermos, em termos de extrapolação simbólica deste romance, pode ser também facilmente ligado ao Cabral que descobriu o Brasil, e ironicamente é um outro Cabral, Afonso, que é o filho desta família, estes de toponímia Cabral, que acabam por levar estes indígenas, estes negros do Congo, exatamente para o Brasil, para um sítio. Portanto, há uma ligação em termos literários. É possível fazer este tipo de leitura? Percebeu isto? Ou, por acaso foi coincidência. agora que me está a falar nisso, de facto, tem razão. Tem razão. Sim, portanto, esse Cabral da história era mais um dos negreiros que havia. E que, não sei se é revelar muito, mas que, a certa altura, o desespero, vá lá, a ganância era tanta que acabaram até por raptar membros da família real e levá-los como escravos. E eu foi isso que tentei retratar com estes personagens. Porque depois, no final do livro, e fica aqui já uma linha também, uma pista de orientação, que quando a vingança, ou pelo menos a carta da alforria é dada a um, e a obsessão de um desses negros que está no Brasil, e depois eles estão ainda feitos prisioneiros no Congo, pede misericórdia e pede compaixão para não serem maltratados pelos naturais do Congo. Um deles responde-lhe: eu, quando ia na nau, também disse que era filho e herdeiro, e disseram-lhe eles, ironicamente, os negreiros que iam no, todos acharam aquilo uma anedota e uma ironia, e trataram-no a chicote abaixo de cão, quase. Portanto, há aqui a ligação, o início e o final da história, depois entre um dos personagens, que depois, ao regressar às origens, ao fim e ao cabo, está muito bem feito. Esse, um dos elementos desta narrativa, procura depois, não é limpar a história, mas ao fim e ao cabo, aquilo que anima os homens é a memória. É um pouco esta ideia que também pretende transmitir com estes negros, que um deles que regressa, apesar depois dos fios romanescos que depois vai desenvolvendo durante este romance. Sim, portanto, estes personagens começaram como sendo para o Portugal, digamos assim, mas depois do que lhes acontece e do que lhes fizeram, não é? Acabam por haver este volto face. Eu não queria estar a dizer muito sem revelar o fim. Não. E no fim acaba por ser um pouco como pela espada morres, pela espada morrerás, não é? Eu vivi na cidade no tempo da desordem. Vivi no meio da gente minha no tempo da revolta. Comi minha comida no meio da batalha. Amei, sem ter cuidado. Olhei tudo que via sem tempo de bem ver. Assim passei o tempo que me deram para viver. A voz da minha gente se levantou, e a minha voz junto com a dela. Tenho certeza que os donos da terra ficariam mais contentes se não vissem a minha voz. Minha voz não pode muito, mas gritar eu bem gritei. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Sem sol tem dó. Sem sol tem dó. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. E você que me prossegue e vai ver feliz a terra, lembre bem do nosso tempo, desse tempo que é de guerra. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. veja bem que preparando o caminho da amizade, não podemos ser amigos ao mal vamos dar maldade. É o tempo de guerra, é o tempo sem sol. É o tempo de guerra, é o tempo sem sol. Se você chegar a ver essa terra da amizade, onde o homem ajuda o homem, penso nós só com vontade. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. De guerra é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Uma das coisas que é irónico neste livro, um dos também os sítios, dos espaços onde começa este romance, é o Porto. Temos uma figura muito típica, que depois também é retratada em várias obras de Gil Vicente, que é sempre o padre ocioso, o padre lúbrico, o padre guloso, o padre que depois, para fugir um pouco, se libertar um pouco dos castigos, supostamente, que lhe irão ser dados pela hierarquia católica, acaba por ir para o Brasil. João Cunha é um padre que vive amancebado com uma série de criaturas de mulheres do Porto. Este homem depois irá ser levado para o Porto. Também outras, a família Salvador, uma espécie de legislador, um licenciado em Direito, e a sua jovem mulher. É todo este cosmos, todo tipo de puzzle de personagens, uma espécie de caleidoscópio visual em termos de elementos de várias culturas, várias sensibilidades, que vão tornar, por exemplo, a ação narrativa no Brasil extraordinariamente rica. É isto que pretende também dar um retrato que a Igreja do século XVI, ou pelo menos muitos deles, eram este tipo comportamental do seu cotidiano. Sim. Porque ele nunca perde. João Cunha, no Brasil, continua a ser um padre tiradiço. Sim. Nunca perde... O pé nunca lhe deixa de cair para o chinelo. Sim, inicialmente a minha ideia era, de facto, fazer um padre... pronto, assim, um bocado mais malandro, digamos assim. Não sabia se estaria... a ir longe demais, mas há textos, depois que eu fiz a pesquisa, há de facto textos que retratam os maiores excessos dos padres. Bom, eu se calhar nessa personagem enchi-o talvez demasiado, porque... Não encheu, provavelmente era mesmo assim, porque Gil Vicente também o retratou assim, portanto... E depois temos outros exemplos, até já no século XVIII, mas esse que não foi para cá para o caso. Portanto, foi mesmo a minha ideia torná-lo, e também assim, não sei se consegui torná-lo assim uma figura um bocado cómica, digamos assim. Em relação a Salvador, o que acontecia era que havia muitas pessoas a procurar a fortuna fora de Portugal, especialmente na nobreza, os filhos segundo, que não teriam direito à herança, embarcavam para a Índia, para se cobrirem de glória, entre aspas. Mas o que se percebe aqui nesta figura de Salvador e a sua jovem mulher, apesar de serem inicialmente um casal um pouco atípico, aqueles casais também típicos, que é um gosta muito de um e o outro não gosta mesmo nada do outro, porque tem uma paixoneta algures em África, no caso de Ana, isto aqui também resvala um pouco no sentido de... Também é uma grande história de amor que aqui é introduzida neste romance, entre outras. É uma história de amor porque o homem nunca perde a obsessão desta mulher, e depois o final, quando ela é raptada por um dos índios da Amazónia, de quem é que ela se lembra? De Salvador, depois de ter passado pelas maiores sevícias, tentando libertar-se do marido, encontrou o inferno. E aí percebe, nesta descida ao inferno, que realmente o homem da vida dela até é com quem ela grita é por Salvador. Também é um pouco esta possibilidade de perceber, neste entrechocar de personagens, que é possível ler a relação entre estes dois, uma história de amor, ao fim e ao cabo, um pouco fora daqueles elementos habituais que são os romances da época do século XVI. Sim, era preciso. Era exatamente isso que eu queria tratar com a história. A ideia é um pouco o romance de amor entre o Dom Quixote e a sua a Dulcineia, também um pouco estas obsessões que é típico dos romances do século XVI e século XVII. Pronto, naquela altura os noivos tinham pouco a dizer, especialmente as mulheres, sobre com quem iam casar, especialmente nas camadas mais altas. E então eu quis retratar talvez o que poderia acontecer num destes casamentos combinados, em que o homem vê a rapariga, apaixona-se e quer casar com ela, e o pai e fica tudo acordado. E então a rapariga passa ao livro a diminuir Salvador, porque o amado dela está não sei onde, mas quando a coisa corre mal, afinal ela compreende que o único que está lá para lhe dar a mão, ou para tentar, é de facto o marido que ela sempre espezinhou. Estamos a contar demais. Mas isto é provavelmente o romance levado, ou pelo menos as relações amorosas entre um que ama demasiado e o outro que nem por isso, ou antes pelo contrário, que depois acaba por descambar. Este amor faz todo o sentido, se calhar, na loucura final, que é provavelmente o desenlace para estas duas figuras, com alguma tragédia, com as características da tragédia grega, ao fim e ao resto. É um pouco por aí que pretende retratar, ou é mesmo genuinamente... Eu pretendia criar aqui uma certa ironia. Uhum. Uma certa ironia entre, pronto, para uma mulher que altiva, que se achava acima da sua condição, e que tratava mal o marido, e depois no fim não tinha, quando se viu impotente, não tinha mais ninguém a quem recorrer a não ser ao marido. De facto, queria retratar, porque as histórias de amor puro, tenho que confessar, não gosto, não me agradam muito. O herói apaixona-se, tem que andar pela mulher, há um vilão, e depois no fim casam todos. É assim uma história que... Porque depois, e lembrei-me agora de uma questão, até do padre João Cunha, há toda uma série de jogos de ironia que o Renato Fontinho usa muito bem, são as citações bíblicas. Ele é um jogo deliberado, ele até põe aqui Abraão a dirigir-se a Caim, que é assim uma coisa completamente, em termos de diacronia dos textos sagrados, não faz sentido nenhum. Portanto, é toda uma série de pressupostos teológicos na boca de um homem que não tem coerência absolutamente quase poucas, vai citando ali de uma forma aleatória, perante as situações, puxa da carteira e vai citando um texto bíblico para uma citação bíblica para justificar. Também este jogo irónico de um indivíduo que, para submeter e dominar os outros, vai usando os textos sagrados, porque ele depois também usa com Salvador e com Ana, com os índios. Também este jogo de equívocos que pretende estabelecer No fundo, pronto, a minha ideia é retratar o padre assim como um intrujão, vá lá, porque as citações que ele faz da Bíblia, nenhuma existe. Não existe, é todo, quer dizer. A única citação que existe. É de facto, num diálogo que ele tem com o padre do bispo. Corretamente. Porque estava em causa a aprendizagem teológica, provavelmente, e aí não convinha mesmo nada meter o pé na argola. Pois, porque... De facto, ao longo do livro, queria introduzir uma personagem manipuladora, gananciosa. Insidiosa, provavelmente. Sim. Enganadora. E que usa todos os meios ao seu alcance para levar água ao seu moinho. Nem que seja deturpar o livro sagrado. Ao fim e ao resto. Que ele deveria respeitar. Vamos agora à parte séria do livro. Manuel Lobo, Tomé Pires, ou Tomás Pires, isto também é um romance de uma obsessão, de uma vingança. Manuel Lobo é um homem, é um transmontano, tem o lobo, não é por acaso, é uma designação que usa bastante bem, um homem que vive obcecado em vingar a morte do filho provocada naquelas guerras entre bandeirantes. Um neutralizou o outro e depois usa de todas, é o homem, uma espécie de fênix que renasce constantemente e vai até ao desenlace final. É um pouco o confronto que pretende transmitir também no retrato destes dois homens que têm objetivos comuns, ao fim e ao resto, mas que depois os interesses e essa mesma ganância, essa vontade de roubar, vai implicar que a tragédia pessoal de Manuel Lobo acabe por tornar-se numa espécie de fio condutor narrativo deste seu romance até ao final no Oceano Atlântico, supõe-se. Sim. No fundo, é um bocado o confronto entre a ganância de Tomé Pires, que queria enriquecer, não é? E a maneira que conseguiu foi de facto eliminar o rival. Tem um mamuco, tem o Fernando Salgueiro, que é o seu criado para todo o serviço, inclusive o guarda-costas à época. E Manuel Lobo é o homem sozinho, obstinado, que regimenta a única coisa que tem são os índios tupi, ou pelo menos os índios que pode regimentar nessa luta que depois até vai implicar um cerco ao reduto final de Tomé Pires. Sim, portanto, e Manuel Lobo simboliza, eu queria simbolizar a honra, ou seja, portanto, era uma época em que a honra era tudo, não é? Especialmente, Manuel Lobo não é fidalgo, mas para os fidalgos a honra era tudo, e pronto, e também para o comum dos cidadãos, não é? Mas estamos a falar num ambiente de homens degradados, aqueles homens que são condenados. Sim, mas muitos deles estão ali para o que der e vier, não estamos cá com... Sim, Manuel Lobo seria alguém que foi logo com os primeiros colonizadores para São Vicente, porque São Paulo só surgiu mais tarde, claro. E que tinha um sentimento de honra muito forte, e não consegue suportar um insulto, especialmente quando o insulto resulta na morte do filho. Numa tragédia pessoal. Uma pessoa que, de facto, como disse, tipo, como o Fénix, não se deixa morrer, não se permite morrer enquanto não levar a cabo a sua vingança. E, portanto, no fundo era este, e que vai arrastar, de facto, ele vai condicionar toda a narrativa. Forçado a se calar. terra amar. Ah, minha amada amor, talhada das mãos do mal, vou te tirar pra dançar danças de outras terras e em outras línguas te acordar. Ah, em outras línguas te acordar. Há aqui um elemento que o Renato introduziu muito bem, é que ele disfarça-se até de um jesuíta, de Leonardo Nunes, penso eu, e eu pergunto-lhe, mas é um jesuíta? E ele diz, não, senhora, este amigo é o diabo que aí vem. Portanto, estes jogos sucessivos que vai colocando ao longo do livro é uma espécie de... aquela incógnita narrativa para manter o leitor sempre atento, concentrado nesta leitura, os vários episódios que depois paralelamente vai construindo de maneira e modo a tentar perceber e fazer o retrato psicológico, nomeadamente de Tomé Pires e de Manuel Lobo, que são fundamentais. Sim, portanto, eu queria retratar um homem que não para diante de nada na vingança, ou seja, ele não gosta dos jesuítas e, no entanto, disfarça-se de jesuíta. Ele não hesita em cercar uma colónia com portugueses, tal como ele é português, e, se for preciso, massacrá-los a todos, só para chegar a um único homem. Não hesita também em deitar fogo a uma embarcação cheia de gente, só para chegar a um único homem. E era isso que eu queria tratar, um homem que também fará tudo, se calhar um bocado à semelhança do padre, não é? Mas de uma maneira muito mais violenta, que fará tudo para alcançar o seu objetivo. Depois introduz aqui neste romance uma companhia, aquela figura que também é dito no seu livro, das piores invenções que o homem teve ou que Deus foi capaz de criar, foram os jesuítas. Os jesuítas são aqui tratados de uma forma muito polida. São homens que estão ali para tratar o índio brasileiro como homem. Sabe-se que há uma bula de Paulo III em 1605 ou 1565, um papa que considera os índios tal qual como os portugueses e os espanhóis. Estes jesuítas que aqui aparecem nesta narrativa acabam por ser peças que acabarão por ser cilindradas, como a história acabou por depois demonstrar a posteriori. É esta leitura que pretende transmitir, homens que olham para os índios educando-os, dando-lhes disciplina, métodos de trabalho, organizando, mas acabam por ser quase que esmagados pela vontade do poder político representado pelos bandeirantes, ao fim e ao resto. Sim, eu tento não... eu tento não tomar partido ou contra ou a favor dos jesuítas. As opiniões que aí vêm refletirão, em princípio, por exemplo, a opinião de Manuel Lobo, não gosta dos jesuítas, a opinião é negativa, não é? Agora, os jesuítas, de facto, ao longo da história, tiveram grandes confrontos com... Há dois aspectos. Portanto, tiveram grandes confrontos com os bandeirantes, os bandeirantes de São Paulo, porque precisavam de mão de obra escrava, não é? Depois de escravizarem as aldeias dos índios em redor, viraram-se para onde era mais fácil ir buscar os índios. Ou seja, as missões jesuítas tinham a vantagem de os índios aí já estarem domesticados, entre aspas, já estarem civilizados, vá lá. Queria um pouco retratar essa guerra, que só surgiu um pouco mais tarde, portanto, mas para, como é um texto de ficção, claro, tomei a liberdade. Ficção, desde que... E depois, há também outro aspecto que muitos autores consideram, que os jesuítas, na sua boa fé, que queriam conduzir os índios ao curral do Senhor, como era a expressão, acabaram por destruí-los culturalmente, porque lhe impuseram coisas que eram... Estranhas, muito estranhas, para eles só terem uma mulher, andarem vestidos, rezarem um Deus que não lhes dizia nada, e depois ainda por cima, quando chegaram as doenças, o Deus não fazia nada por eles, deixava-os morrer às mãos cheias. E eu quis retratar um pouco estas duas facetas dos jesuítas. Mas uma das coisas que também introduz aqui é que, nessa questão dos jesuítas, isto acaba por funcionar, porque há um dos personagens neste romance também que vive obcecado com o Ecura. E pela leitura do livro, essa imagem, esse ícone, provavelmente é o Cristo representado na cruz. Portanto, há aqui uma ligação simbólica entre o sacrifício humano, os brancos adoram um homem pregado na cruz, e ao mesmo tempo a cultura indígena, ou pelo menos um dos personagens, Mpetelu, penso que é este, que vive obcecado por encontrar realmente, quando vê o barco dos franceses novamente a aproximar-se de Nova Lisboa, o sítio onde eles vivem, ele traz realmente dentro da nau, vem aquilo que ele, que também é a obsessão deste homem. Esse homem é um índio que até há bem pouco tempo viviam em paz, digamos assim, na Guiana Francesa, se não me engano, que era de tribo Yanomamo, e o índio chama-se Matoa. E a obsessão dele não adora um Deus único, não é? Tem vários espíritos. E no livro, um desses espíritos está a habitar numa estátua que lhes é roubada. E eu quis criar, de facto, uma ironia, porque os índios veem o mundo, não concebem um Deus único, mas veem o mundo através de espíritos. E então, tal como o espírito deles habita a estátua que lhes foi roubada e que eles querem recuperar, o espírito dos brancos habita aquele símbolo na igreja que é aquele, Jesus pregado na cruz. Um símbolo que é, mas Jesus pregado na cruz, que devia dar esperança e ser símbolo da salvação, para eles torna-se um símbolo de terror ao perceberem que o que está ligado, vem atrás é violência e morte. Sim, portanto, que o que está ligado para eles, que o que está ligado a esse símbolo é a partilha. Que um dos aspectos desse símbolo é a Eucaristia, onde se toma a hóstia, que simboliza a carne de Cristo. E que para os índios é maior pecado. Uma aberração completa. E eles não entendem isso. É qualquer coisa que dentro do universo cultural deles, não, por mais boa vontade, não encaixa. Exato. É um dos aspectos, um daqueles aspectos no choque das culturas que são irreconciliáveis e que eu queria transmitir. Uma das coisas que permite, a um leitor, é um pouco esta ideia. Brásia, ao fim e ao resto, é ela que, na relação depois afetiva e carnal que vai manter com outros personagens desta história, pode ler-se um novo Brasil, um outro Brasil, um Brasil feito de miscigenação, um Brasil de relações culturais diferentes. É a partir daqui que também poderá estar uma leitura daquilo que será o Brasil futuro. O Brasil é feito de múltiplas culturas, muitos jogos e redes que se entrelaçam. É um pouco isto que também se pode fazer a partir desta personagem, não tão promíscua quanto isso, mas que permite, provavelmente, perceber o Brasil futuro. No todo, a minha ideia com a colónia era, de facto, simbolizar essa... Basel, vá lá, manta retalhos, não? Basel, que foi o Brasil, portanto, uma mistura de índios, de brancos, de negros, de toda essa gente que acabou por se misturar e, pronto, e depois criar, dar origem àquelas, pronto, mulatos, essas pessoas todas. E tentei, era essa riqueza, vá lá, cultural, de pessoas, de raças, que eu tentei retratar no Brasil e em Brásia também, que faz parte dessa, assim como a Índia, que o padre seduz, também. Pronto, toda e não falámos de Vicente, mas isso ficará para outra oportunidade, que é um pouco, usando aquele jargão, a vingança serve-se fria, neste caso não foi fria, foi a mocada quase que sim. acabou por lhe acontecer, não é? Estamos a aproximar do final da nossa entrevista. Este seu percurso literário é para manter? Tem projetos? Pode eventualmente desvendar aqui? Se tem um próximo livro? Se é que é para continuar este? Sim, eu gostaria muito de continuar. Portanto, a escrita é uma paixão. É verdade que quando acabo de escrever um livro desses, já estou farto e não me apetece, e penso sempre, nunca mais vou escrever um livro, não tenho paciência. Depois, passado um ou dois meses, já tenho o bichinho cá dentro outra vez. Estou neste momento a tentar escrever dois em simultâneo, porque a pesquisa é igual. A ação decorre em Lisboa. Numa parte, um deles na totalidade e o outro na primeira parte. Não, claro, não consigo escrever ao ritmo que queria, porque isto, apesar de tudo, é um passatempo, não é? E depois porque tenho duas crianças em casa que, que não dão hipótese. Um miúdo de 3 anos e outro quase com 1, e que já sabe como é que é, não sempre atrás um do outro e empurrar-se e isso. Se tudo correr bem, eu espero, nos próximos 2 anos, talvez, conseguir escrever mais um que eu gostaria que se debruçasse sobre a Inquisição, que foi estabelecida em Portugal a meio do século XVI. E queria retratar um fidalgo também, e especialmente um aspecto que eu acho que se vem arrastando ao longo do tempo, porque na altura havia pessoas a viver das aparências e de crédito, e eu queria retratar um fidalgo na penúria, mas que vivia na maior ostentação, exatamente. Aliás, se me permite esta parte, quando estive a fazer pesquisa para escrever o Jacaré dos Incas, havia em Lima, no Peru, a história de alguns desses fidalgos, em que eles eram 10 e saíam de casa à vez porque só havia uma capa. E eles saíram vistos sem uma capa na rua. Não podia ser. Era quase a banalização da degradação da figura exatamente. Do fidalgo. Portanto, eu penso que um dos próximos, se correr bem, será assim, uma história sobre a Inquisição, com um fidalgo também, e um bocado sobre a carreira da Índia também. Não tanto até à Índia, mas pelo menos aquela parte até ao Cabo da Boa Esperança. E assim terminamos mais uma edição do programa Livros com Rumo, programa número 241, numa altura em que estamos a assinalar 5 anos de emissões de Livros com Rumo aqui na Rádio Universitária. Despedidas com a promessa de novo regresso na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.